te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha. Vamos dividir uma casinha, numa cama dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união e os anjos cantam nosso amor. E a criatividade aponta para essa marca. DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Já sei, são mentiras do seu teatro. Com outras mulheres, ao mesmo papo. Todos vão endoidar quando a gente começa a gritar. DJ Manuel Júnior. Ele comanda a sua festa. Sei que eu sou um sonhador, cheio de amor pra andar. DJ que eu sou legítimo, vai tocar pra nós. E esse é o show profissional. Sei que sente amor por mim, que tá aqui, que quer só me amar. Produções e eventos. Atenção, família, agora tudo vai tremer. Te jogo na parede e te empurro.

Pancadão de Macapá. Vem pro show, vem. Eu quero ser seu príncipe encantado, viver pra sempre ao teu lado, te fazer feliz. Eu quero ser o seu conto de fadas, uma história bem contada, um final feliz. DJ Manoel Júnior, pancadão de Macapá, me tomando pra você se apaixonar. E esse DJ que não acabou. negócio é esse? Galera da segunda pop. Que negócio é esse? Galera da segunda pop. Que negócio é esse? Galera da segunda pop. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me dera. Não insista pra viver o seu amor. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me dera. Não insista pra viver o seu amor. Me dera. Não insista. Para eu te explicar, a dor que eu sinto em meu peito dói demais. Você brincou de amar, enquanto eu fui fiel a ti. Agora diz que está sofrendo e quero meu perdão. Você já não tem mais espaço no meu coração. Você me enganou, com meu amigo me traiu. Chora amor, pra ver se tu comove o meu coração. Chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão. Chora amor, pra ver se tu comove o meu coração. Chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão. Banda ARK, Banda Swing Batidão. E pra cantar comigo chega mais meu amigo Tom Mix. Valeu Renan, ARK e Swing Batidão. Considerado de Macapá é o DJ Manuel Júnior Productions. Decida o jogo, deixe de enrolar. Tome logo uma decisão. Do mesmo jeito que o amor vem, algum dia ele também se vai. O amor se desfaz, saia dessa indecisão. A voz do coração. Tá perdendo tempo pra quê? Você vai perder. Tô te esperando aqui. Isso não se faz. Então, me escolha de vez. comanda o som dos signos, é mano Xuxa. DJ Emerson Luiz e na Palmeira que comanda o som dos signos, é mano Xuxa. Com DJ Emerson Luiz, yeah, yeah. Com DJ Nelson Almeida, yeah, yeah. No som do novo signo, yeah, yeah. O Evolution é show. Go, go. blogspot.com e baixe as novidades do momento. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará. Eita sofrência. Beber ou não beber, eis a minha adoração. Ela me botou chifre, agora eu vou curtir, búfalo, evolução. Dar não toca a sofrência, eu quero esquecer essa infeliz. Tô afim de curtir, Rafael toca aí que meu chifre tem raiz. DJ Josias, olha o mal que ela fez. O chifre tá enrolado e ela vem dizendo que foi só uma vez. Ela é uma safada, tem uma chifrada no meu coração. Show! Cowboy, DJ Billy, Leandrinho, boy! Manoel Júnior. Vi em seu olhar, bem no dia que estava casando. Tu não sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir. Desculpa-me, se não fui o que você sonhava, o homem que você esperava e que nunca soube te amar. Estava brincando e você me amando. Fui um bobo errado. Estava brincando e você me amando. Fui um bobo errado. Não vivo sem ti, quero aqui fingir pra viver logo me amar. Te peço desculpa, te peço desculpas. Não vivo sem ti, quero aqui fingir pra viver logo me amar. Te peço desculpa, te peço desculpa. Brasil. DJ Manoel Júnior, o pancadão de Macapá. Sabe aquela menina sentada ali, com olhar desconfiado, tão inocente? Já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça, vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela sabe qual é. Esse é meu último aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela. Ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas eu fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Eu vou sair com a minha barca. Eu vou curtir e beber. Cair no chão, eu vou trair a minha namorada. E se me perguntar, eu não lembro mais não. Ai, DJ Manoel Júnior! Bota no máximo! Deixei a tag em casa e não sou o primeiro. Joga as músicas acima agora, só quem tá solteiro. Saí com os amigos pra pintar o set. Deixei o camarote pra encher de piriguete. Quem nunca traiu quer tirar a primeira pedra. Se ela não te pegou, um dia ela te pega. Acharam minha foto lá no camarote, mas não adiantou, neguei até a morte. No mês que vem é o meu casamento. Vou ser um prisioneiro, vou ter vida de detento. Eu vou sair com a minha barca. Acabou com fugir, bebê. Cair no chão, eu vou trair minha namorada. Se me perguntar, eu não lembro mais. Eu vou sair com a minha barca. Eu vou fugir, bebê. Até cair no chão, eu vou trair minha namorada. Se me perguntar, eu não lembro mais não. Ela está de volta mais uma vez. Banda, banda. Os dois.

Vicente, a ostentação do sucesso. Ei, mãe, tô precisando de 3 mil reais. A equipe tá montando, mãe, quero comprar minhas generais. Ei, mãe, fala pra vovó aí, ela é aposentada, mãe, e a senhora também é. Todo mundo tem cinerai, a Cristilene tem cinerai, o bailado tem cinerai, o chefe da equipe tem cinerai, o Louro tem cinerai, a Delminha tem cinerai, o DJ já tem cinerai, a banda toda tem cinerai. Pop Cindy, a ostentação do sucesso. Ei, mãe, tô precisando de 3 mil reais. A equipe tá montada, mãe, quero comprar minhas generais. Ei, mãe, fala pra vovó aí, ela é aposentada, mãe, e a senhora também é. Todo mundo tem cinerai, as periguetes tem cinerai, Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Põe a mãozinha pra cima e grita: Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Tava no fluxo, avisando a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Na pressão. Dançar e curtir com os DJs Manuel Júnior, Betinho Mix e DJ Etilon, o Garoto Production. Eu sou o caçador, vou pra cima, meu amor, com um crocodilo, seja aqui onde for. Um animal vai te pegar, um animal vai te devorar. Um animal vai te pegar, hoje um animal vai te devorar. Aqui é crocodilo, meu amor. te devorar. Você queria, chegou. A Opa Pancadrão de Macabá. Vem pro show, vem. Tu tá maluca, tá achando que eu sou bobo? Oh. Mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Oh. Mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Oh. Mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Oh. Mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Me falou que ia dormir, tá querendo me enganar. Te avistei do camarote na festa do tac-tac. Tô se perdendo, tá achando que eu sou bobo? Oh. Mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Oh. Mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Oh. Mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Tu me avistou do camarote, só trago com as minhas amigas. Me respeita, mentiroso, se eu sou tu é mais ainda. Só vem por diversão, se não gostou, vaza então. Mentiroso do seu tipo, nessa festa não tem não. Não, não tem não. Não tem não. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco é... Manda! MB! DJs Léo e David! Tu tá maluca, tá achando que eu sou bobo? Oh. Mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Oh. Mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Oh. Mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Oh. Mulher, tu quer mentir... Estúdio MJ Produções, técnico em informática, áudio, vídeo e designer. Numa tarde linda de verão, você me apareceu. Foi legal te conhecer, meu amor é pra você, nem sonhava um dia ter você, ter você. Blogspot.com e baixe as novidades do momento. Show. Tell you all the story about a man. Rede Globo de Televisão apresenta DJ Manuel Júnior, o Pancadão de Macapá. Ei, onde você vai? O que você quer de mim? Não quero nada, vê se me entende, só preciso me distrair. Não, não, fica aqui comigo, que eu te cubro com meus carinhos. Não, não, fica aqui comigo, que eu te cubro com meus carinhos. DJ Leozinho, vai no Talentinho. Mais um projeto da MB Saúde, que balança a cidade. Eu vou, com a Caveira Furiosa, é de Capanema e vai tocar agora. Eu vou, com a Caveira Furiosa, é de Capanema e vai tocar agora. Eu vou, com a Caveira Furiosa, é de Capanema e vai tocar agora. Eu vou, com a Caveira Furiosa, é de Capanema e vai tocar agora. Viviane Batidão e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. DJ Manuel Júnior Pancadão. .blogspot.com. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. Manuel Júnior, o Pancadão de Macapá, o DJ que cria tendências sobre o sucesso. A união que faz a força, faz a terra tremer. Vem comigo no passinho, quero ver você mexer. Eu vou junto com a galera, dar um rolezinho, e quem vai tocar é o DJ Zico e o Pedrinho. Família Pop Trinca, já tá no passinho, o esquadrão da farra, chegando de mansinho. Tudo ok, bora curtir o que é bom. Os meninos sem futuro e a família Jackson. Equipe Papagelo, não me abandona. Olha só quem chegou, família Mega Mandonas. O Pancadão de Macapá. É digital. Te segura, vovozinha, ele vai te devorar. Porque a lua cheia e o bicho vai pegar. História em quadrinhos, já passou meu parceiro. Agora sim, começou o pesadelo. Ninguém segura o animal, ele evoluiu pra era digital. Tá poderoso, incomparável. O comando blindado é impenetrável. Agora o lobo mau está mais temido. Vai pegar você e os três porquinhos. Chapeuzinho, pode se preparar. Te pegar, lobo mau, agora é digital. Ninguém segura esse animal. Digital. Lobo mau, agora é digital. Essa é a nova história do mundo real. Grande do Eletro, pra você ouvir em volume. Ednei Martins, agora é Estúdio MJ Produções. Sorriu pra mim e estragou tudo. Tudo bem, preciso me adaptar. Nunca fui de me entregar. Amizade eu sei.

Júnior, o pancadão de Macapá, para detonar no meio do mundo pra você. Demônio das Produções. Considerado de Macapá é o DJ Manuel Júnior Productions. Comerciais e produção audiovisual é aqui.